que o 067 não transponder, ok? 5067. 4.1.1.40. Total 9911.34. Pronto, cópia. Cuidado, Salvador Fortaleza. Rio de voo 310. Saída Momo, código pós-proti. Decoda 10, primeira curva esquerda. Transponder 5057. E controle Salvador 120.8. Está autorizado Fortaleza, nível 310. Saída é Momo, código Proti. Decoda 10, primeira curva esquerda. Transponder 5057. Controle Salvador no 1208. Total 9911. Correto, entrou no total 9911. Chamarei. No funcionamento do 9397, está na posição. Rodrigo, 97, utilizado, tinha para o táxi. Chamarei 1973. 9397. Baixando para o táxi 93, chama 1895, 1895. Pinto 207, boa, sendo identificação, chegada Bonfim, desça para o 050. Tango Índia. Na escuta, com muito abraço. Confirmando, está acionado 5056. Positivo. Ciente. Acionamento já para o táxi total 9911. 397 tem dado? Afirmo. 1909, sobre 3 horas e 50, altero na galera. Da tática Apache India Alpha, ponto de espera, estou em 1-1-8-9-5, ajuste no 021, com 397. Apache India Alpha, controlado, 3-9-5-1-9-3-9-7. 5-9-5-56 a bordo, com meio a 4 horas de altera na curva de velocidade. Da tática Apache India Alpha, ponto de espera, estou em 1-1-8-9-5, ajuste no 021, no 3-5-9-5. Apache India Alpha, 2-9-5. Afirmo, 1-1-8-9-5, 14. Capatão do Bravo Turístico, ao sol voltando. O senhor se fez alguma delia? O plano que eu já venci ele. Fez o plano às 12h40, venceu às 13h25. Zero, ok? O plano do senhor, firmo? 7, o plano do senhor já venceu. Venceu às 13h25, ok? O senhor fez alguma DLA ou terá que fazer uma nova notificação? Tem um novo plano. Nove e meia, prossiga para 3000 pés, reduza 2-1-0 nós, é o número 2, o altímetro 0-2-1-3-8-9-6. Para 3000, Salvador, bom dia, 1983, passa 2000 na Dael Leda. O 1983, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da El. Saída da El, sobe ao 360 sem restrições, 93. Sou de Palma Terra, Sierra, hotel confirma, parte 3. Cuidado, Duda Alfa, via Filo, Paz 3, com atenção ainda do outro lado. Solo, Ocean 6140, posição número 2, se tiver funcionamento. O meu helicóptero vai guardar um instante aqui, após o início do táxi do total, será autorizado. A gente vai guardar, obrigado. Solo Salvador, total 9911 para o táxi, com 3 a bordo, 3 horas e 5 minutos de autonomia, alternando Natal. Cuidado táxi de Apache principal, Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 021, total 9911. Espera, chama Torre 1895. Ajustado no 021, no total 991. Seguir 3.329. Oceano 3296, desça para 2000 pés. 2000, 3296. Realizada, listando, gol 1260. Gol 1260, completa, chame a torre 118, decimal 95. Confirme a frequência da torre. 118, decimal 95. 118.95, a chamar a torre, gol 1260. Reporte estabilizado. Passando estabilizado, 3896. Azul 4207, reduza para 1709, descendo para 2000 pés, o ajuste 1021. 2000, 1021, descendo para 170, 4207. Juan 3296, faça uma espera sobre a posição Duna, corra pela esquerda. Não dá mais pra fazer em Duna, onde seria a próxima ainda? Juan 3296, curva à direita pro 215. Direita 215, tá 3296. Azul 4207, faça uma espera sobre a posição Pelô. Pelô 4207. Informa as aeronaves que tem um animal na pista 1-0. 3-8-9-6-5, curva na direita para 2-1-5, aguardando o próximo ajuste. Controle Salvador, gol no 397, passa 2-300. Gol 1-3-9-7. Contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 360, saída da El Leda. Para o 360 na da El Leda, gol no 397. Gol 1983, chama agora Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251 e 3325, 983. 3896, mantendo a prova 215. Então 3896, direita proa 255, faça uma espera sobre posição ITAP. Nessa proa é a mesma da posição. Ok, mano, então vou na proa de ITAP, mantendo o acompanhamento, 3296. Afirmativo. Azul 4207, autorizado 3000 pés. 3.4207. Para 2.500 pés. 2.500 pés, 3.296. Então, 3.296, informa o tráfego 12 horas. 1-0 milhas, mantendo 1.500 pés sobre os corredores visuais. Gol 2-0, sua de alfa, chama isso Juliette. A alfa vai chamar Juliette, gol 2-0. Mais de... processo São Paulo. Tá passando Pabog na Mari. Então, Mike, Papamai, tá sendo a identificação, chegada a Mari. Desça para o nível de voo 050, reduza para 2509. Já está mantendo 2509, desce ao 050, Mike, Papamai. Informa que nosso destino final será Vera Cruz. Possível, prossegue na chegada até a posição impacto após prossegue visual. Sente o Mike, Papamai. Solicita, tempo de Mike Vera para o 407. Aguarde, estamos confirmando agora com a torre. 07. Azul 407 nos foi informado que está sem previsão para retomar as atividades. É possível a gente conseguir para 107? O Mike Papamai que reporta para mudança de regra. Reporta o Mike Papamai. Controle Salvador, está passando o Victor Mike Abel. O 4207, possibilidade de prosseguir para 117. Aguarde, o azul 4207 será vetorado para o final da 117. Obrigado, 4207. Azul 4207 desce para 1.500 pés. 2.000 pés, confirmando 2.000 pés, azul 4207. Confirme para o 07, 1.500 pés. 2.000 pés, azul 4207. 2.000, 4207. Azul 4207, curva esquerda pro 090. Esquerda 090, 4207. Capitão Vitor Mike Quebec, controle. Capitão Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais em AA 1.000 pés. 1.000 pés, escutando lá, 2 tá 32, 3896, não temos um estimado para voltar às atividades. Para o táxi Oceané 6140, nós temos 3 horas e 50 de autonomia, POV de 80, alternado Natal. Sobre o ataque para a direita, Índia Alfa, ponto de cara, foi 1-1-8-1-9-5, ajuste no 021, na China 1140. Índia Alfa, ponto de cara, 2-95-6-1-4-0, confirma aí. 1-0-2-1, na China 1140, bom voo. Aproximando da Juliette, Gordon 260. Gordon 260, prossegue, Juliette, posição 08. Juliette, posição 08, Gordon 260. Com 207, empalma o tráfego 12 horas a 12 milhas, mantendo 1.000 pés, próxima cabeceira 28. O vetor para interceptar final da pista 17 seria a direita para o 135. 2-0-7. 3-0-6, reporta inicial espera sobre a posição em TAP. Gente, vou botar um bravo aqui, Luiz, que 02 a bordo, pátio 4, informação novembro, ajuste no 021, confirma a intenção sobre o voo. O Bravo que o Luiz que é autorizado. Eu vou local Salvador, Salvador. Corredor Axé, debolado no ataque na curva direita, 1.000 pés. Transponder 0134. E o controle Salvador 120.8. 3.25, 1.397. Recife 1.25.1 e 1.335 alternando. Vou 1.397. Manda recorda no 7, curva na direita no corredor Xé. Bate 402 a bordo, tracionamento de ataque circular, Xé metrô em 1.18.95. Ajuste no 021 no braço que é o Ixo. 207 para visual, clona 7. Azul 4207, desce para 1.500 pés, chame a torre 1.18.95. 1.500, 1.895, 4207. Salvador, Papá Romeu, Papá Romeu, Tchau. Papatango Vitor Mike Quebec, faça uma órbita com rotela esquerda na posição Paripe. Reporte iniciando a órbita. Papa Mike vai passar a posição Mar e Constantes Vaz, propõe, solicita a proa de Veracruz. Papa Romeu Mike, Papa Mike, regras modificadas 1342, desça para o número 500 pés, ajuste 1021, voa direto, Veracruz, reporta visual. Direto Veracruz, desce 1500 pés, com 1021, reporta visual, mais Papa Mike. TAM 3896, reassuma a navegação, voa na proa de Duna, a 2500 pés inicialmente, aguardando para prosseguir na descida. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Charlie. Volta a Felicinho de Paris e Vitor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec. Papa Romeu Mike, Papa Mike, informo tráfego 11 horas a 10 milhas, próxima caixa prego, se mantendo no 1510, não temos contato com o mesmo. Tá certo, vai, Papa. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Romeu Charlie, transfere 200, solicita descida. Papa Romeu Charlie, desceu autorizado até 2510, reporte cruzando 2500. Autorizada a 2.500 pés, afirmativo, reporte passando 2.500 para ajuste em Feira de Santana. Até as condições visuais, o Papa Romeu Charlie. Mantenha, até chamar para o cancelamento abaixo do 145, Papa Romeu Charlie. Controle Mike Papa Mike, está suspensa a operação no do Magalhães? Negativo, estamos operando normalmente agora. Grato. Controle 5595 decolado. Trip 5595, contato radar, superou nível 140, saída coral. 140, saída coral, 5595, possibilidade de uma coral direto, certo? Estou esperando ali a bistoria da pista. Vou direto coral, trip 5595. Direto para o obrigado. 9360, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga para a rotatória, reporte visual. Rotatória, reporte visual, Vitor Mike Quebec. TAM 3896, desça para 2.000 pés, ajuste 1021, se autorizado sinal LS, reporte visual. 2.000 autorizado, reporte visual, TAM 3296. Mike Papa Mike cruza 6.000 pés, 2.000 minutos para Veracruz, visual. Gente, o Mike Papa Mike está livre, a frequência para coordenação, atento para o estado. Grato, bom dia. Salvador 3198, bom dia. Nossa, fala com mais. TAM 3198, acionando a identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari 050. Salvador, Salvador, boa, do 4207, do esquerda, não repete. Salvador, azul 4207 na Lima, fechou? Aqui é azul 4207, unidade, ingresso em parte principal, para pole position. Sua posição número 1, azul 4207, autorizado ingresso. Vitor Mike, Quebec, informa o tráfego 11 horas a 10 milhas, OP3 da Força Aérea, mantendo 1 no meu pé, próxima capitão 28. Sim, CPF, não tá 3 lá por frente. Cabo Jovem, Capitão No 7, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, Torre 7295. Torre 7295, Vitor Mike Quebec. Estabilizando o local da torre, Cabo Jovem, Capitão 3296. Tanto 3296 completa, Torre 7295. 2895-3296. Controle Salvador, total 9911 decolado na sua escuta. Total 9911, contato radar, mantendo a proa até 2000 pés. César Momoco. Mantendo a proa até 2000 pés, total 9911, após estar liberada a subida para o 310. Afirmativo. Seu Papa Romeu Charlie, mantém as condições visuais de esforço, altitude de tráfego local, livre frequência para coordenar. Salvador, é o voo no 738. Voo no 738, aciona a identificação, chegada em Amário, descendo para o 060. 060 da Amário. Que Luísque, mantém as condições visuais. Bom dia, Oxené 6140. Oxené 6140, contato radar, sou 350, saída PUCA. Saída PUCA até o 350, 6140. Papa Tango Bravo, que Luiz que reporta no farol da barra e confirme sua altitude, não recebo. Não recebo o modo alfa nem Charlie. Agora recebo o modo alfa. Charlie ainda negativo. Dois Paulo que é Eco 100, começou novembro, 21021, pronto para 40.